Yeah, a vida vale pouco. Sobrevive quem é louco. Só quem é louco. Yeah, a vida vale pouco. Tem que saber sobreviver. Ser muito louco. Yeah.